ser amor. Na verdade eu nem disfarcei, porque já notou. Se existe alguém que te quer mais do que tu, sem preconceito, quero uma outra mulher, eu te aceito. Pra você.